é parte da vida normal da igreja e da comunidade, haver estas rotações, e são até aconselháveis, porque quando a pessoa está assim muito tempo acaba por se instalar, e assim tanto as pessoas, tanto o padre como a comunidade, têm assim alguma novidade. Não, para já só dizer que o padre Paulo concluirá a sua presença no meio de nós no dia 30 de agosto, numa Eucaristia em La Casa Vera, que será também uma missa campal. Entretanto, que já vamos também, ainda estamos a ver como irá ser com o Sr. Padre Borges, mas no princípio de outubro também pretendíamos ter um momento de despedida do Sr. Padre Borges, e depois o novo padre que virá para ocupar o lugar do Padre Paulo e colaborar também em São Pedro de Damasco, será, ainda não temos a data bem marcada, mas será no início de setembro, também no retomar de todas as atividades paroquiais, mas pronto, para já, também o Sr. Padre Borges continuará a colaborar na uma celebração dominical nas paróquias que vai tendo, portanto é uma ajuda, não fica sem fazer nada, digamos assim. E a população, os paroquianos gostam sempre de o ver também por perto. Claro, e teremos, mas de todas as maneiras, temos também que organizar um momento de despedida, digamos assim. Então, será feito no princípio de outubro, no princípio de setembro, quer dizer, sim, no princípio de setembro, e então, pois já estamos a organizar, há pessoas que estão de férias, então esperemos que possam vir para poder preparar bem um momento assim agradável em que haverá a substituição ou a despedida do oficial, digamos assim, ainda que depois continue. E depois o Sr. Bispo, em princípio, também nos irá confirmar a data em que virá dar posse ao novo pároco e a mim dessas novas paróquias. O mesmo fará também com Santa Ovaia, ficará a pertencer ao Sr. Padre Rodolfo. Pronto, então o mês de setembro será este tempo de mudanças.